Sejam bem-vindos a mais um programa Viver com Anxés. Hoje iremos falar do apoio psicossocial. A todos desejo uma ótima escuta. A saúde mental é um dos efeitos ocultos das cheias e é importante discutir abertamente e superar os problemas emocionais que nos afetam. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, a saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe que a sua ou as suas próprias capacidades podem fazer face ao estresse normal da vida, trabalhar de forma produtiva e é capaz de dar um contributo para a sua comunidade. A Organização Mundial de Saúde reconhece que as consequências de saúde mental nas cheias não foram totalmente resolvidas. A pobre saúde mental é associada a uma rápida mudança social, à discriminação do gênero, exclusão social, risco de violência, deficiência de saúde física e violação dos direitos humanos. Uma avaliação do UNICEF em janeiro mostrou que as mais importantes formas do apoio psicossocial necessário durante a recuperação pós-cheia foram o reagrupamento de família e o apoio de prevenção à resposta à violência e abuso. Estima-se que pelo menos 8 mil idosos terão sido afetados pelas cheias ao nível nacional. Apenas no distrito de Xokwe, cerca de 4.600 foram afetadas, sendo que 3.300 deslocados ou próximo do centro de trânsito. Esforços foram feitos, tais como 200 kits de apoio psicossocial, com um foco especial em crianças, foram distribuídos para as comunidades deslocadas por meio de conselhos escolares, ativistas comunitários e líderes comunitários. 100 comitês de proteção infantil para a proteção das crianças foram treinados e mobilizados. Espaços amigáveis para a criação foram estabelecidos nos assentamentos temporários em que as crianças podem brincar, ficar livre de violação e ter acesso aos serviços de apoio emocional. A Cruz Vermelha, a polícia e as rádios comunitárias têm colaborado na resposta à separação das famílias, facilitando a localização e reunificação familiar. É verdade que o impacto emocional das cheias é muitas vezes subestimado. Após as cheias, o deslocamento repentino, separação de famílias, perda de prioridades e perda dos meios de subsistência podem resultar em doença mental. Durante a recuperação depois das calamidades, crianças, mulheres, pessoas com deficiência e idosos estão em maior risco de distúrbio psicológico. As mulheres e as crianças em abrigo temporários também estão em maior risco de violência, o que pode ter consequências físicas e psicológicas. É importante proteger e atender às necessidades dos grupos vulneráveis durante a recuperação pós-cheias. Este apoio é necessário para que as famílias possam voltar para casa e reconstruir as suas habitações e meio de subsistência de forma eficaz. Entrevistamos um idoso sobre a experiência emocional que teve durante o período de recuperação pós-cheias. Chamo-me Kassam Cheituiri Sufabdu e tenho 62 anos de idade. Assisti primeira cheia de 1977. Não sofri quase nada porque estou na zona um bocado alta. Mas nas zonas baixas sofreram. Agora, cheias de 2000, fiquei muito estressado, sofri muita coisa, fiquei sem casa, sem bens, sem nada. E depois vim assistir cheias de 2013, mesma coisa, sofri mais coisas. Agora com esta idade que eu tenho, eu não sei como recuperar de novo as coisas. Como é que fez para recuperar desse estresse? Quem foi que a consolou e aconselhou o senhor para poder ter mais força de continuar a sonhar em ter outras coisas? Amigos, família, pronto, então com esses amigos, a gente fomos dando papo, então a pessoa foi esquecendo aos poucos, mas de novo, veio estresse de 2013, para esquecer já não é assim tão fácil, porque sempre esperamos, temos que correr a perder, temos que correr a perder. Você tem direito de procurar o apoio psicossocial, encontrar e fazer o uso de serviços prestados na sua comunidade. Pode ser no hospital ou mesmo com os ativistas. Prevenir a violência através de uma ação coletiva, como atividades de policiamento comunitário. Se foi vítima de violência durante a recuperação pós-cheias, procura o apoio psicológico através dos comitês comunitários, agentes de saúde, organizações não governamentais ou ativistas. Se é pai, preste atenção ao comportamento e bem-estar psicológico do seu filho. Procure ajuda de provedor de serviço se notar quaisquer alterações perturbadoras. O espírito comunitário de solidariedade e unidade pode diminuir o impacto emocional de uma calamidade. Por isso, não fique com os problemas em casa. Compartilhe com os outros. A doença mental comum é o transtorno de estresse pós-traumático, que surge após um evento estressante e é caracterizado por memórias intrusivas, depressão, distúrbio do sono, medo, irritabilidade e raiva, choque, tristeza, ansiedade, falta de concentração e vigilância excessiva. Essas respostas emocionais podem variar de acordo com as circunstâncias individuais. Portanto, é importante não assumir que qualquer dessas doenças existem. Há necessidades psicológicas para as crianças, porque as crianças e adolescentes apresentam-se em maior risco de desenvolver distúrbio psicológico do que os adultos. As cheias podem ter causado a separação de família, o que pode aumentar os níveis de sofrimento das crianças e a sua vulnerabilidade de danos físicos e sexuais. A localização das famílias e a reunificação são importantes durante a fase de recuperação pós-cheias. Em Xokwe, várias crianças foram encaminhadas no convívio familiar, através dos esforços de Mulher e Ação Social e Gabinete de Atendimento de Mulher e Criança. As pessoas mais velhas em Moçambique enfrentam problemas específicos de saúde mental. Eles são mais vulneráveis à depressão mental e doenças que podem ser agravadas em caso de emergência. Eles são mais propensos a sofrer trauma ao tentar reconstruir as suas vidas, porque são menos capazes de fazê-lo do que as pessoas mais novas. Eles podem sentir-se isolados e inseguros, e as suas necessidades básicas podem não ser satisfeitas se o governo ou organizações não governamentais não forem ao encontro deles. Quando as pessoas deslocadas vivem sem padrões mínimos de acomodação ou saneamento, há um risco maior de violência contra as mulheres, meninas, menores não acompanhados, pessoas com deficiência e idosos. A violência sexual pode levar à gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis. É de extrema importância garantir a segurança das mulheres e meninas deslocadas em acampamento temporário. Segundo os dados fornecidos pelo Gabinete de Mulher e Ação Social, nenhum caso de violência sexual foi reportado no centro de assentamento Xakela. E isso é a razão de louvar. Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um programa Viver com as Cheias. Hoje, falamos do apoio psicossocial, onde percebemos que é um aspecto muito importante para todas as camadas sociais, principalmente para os que foram afetados pelas cheias. Gratos pela atenção dispensada, até o próximo programa.